afastado toda a vida. Desculpa, me sinto tão perdida assim. E já não sei viver sem ti. Desculpa, estar sempre em teu caminho. Desculpa, não te deixar sozinha. mulheres fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, que me dizem estou aqui, estamos lá. Contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, mas que me dizem estou aqui, estamos lá. Thank you. um sentido no canto de uma gaiça. Quando eu morrer, cresça o capim sobre a terra, farol que gira, primeira luz sem espera. É de peito aberto, como um louco em viagem, a alinhar-me na aventura para chegar à outra margem. A outra te amei muito mais, te adoro mais, te adoro. cantar o amor. Todas as faces que ele tem, eu gosto de cantar o amor, no prazer, na dor, no mal ou no bem. Eu gosto de cantar o amor, dar minha voz ao verbo amar. Eu gosto de cantar o amor, seja como for, gosto de o cantar. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Eu avisei para não esconderes nada. Até pensei que a noite passada a prova que tinhas percebido que a mentira não tem sentido. Sei quem és e o que ainda podes ser. Dou-te um tempo para perceber o que existe. Só voz. Sei outra vez passou-me ao lado. Sempre pensei que fosse um boato. Acreditei no amor fingido, mal disfarçado, mal entendido. Sei quem és e o que ainda podes ser.

sei que me encontrei e que eu sou eu enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Vesti de nardos que enfeitei, amor que nunca vi, mas sei que os teus olhos acesos na noite, sinais de bem despertar. Sei dos teus braços abertos a todos que morrem devagar. Sei, meu amor inventado, que um dia teu corpo há de acender, uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer. Irei beber em ti olhos com água, dei do meu sangue uma espada de raiva e uma lança de mágoa, dei do meu sonho uma corda de insónias, cravei meus braços com setas, descobri rosas, alarguei cidades e construí poetas. E nunca te encontrei secas, nem feras, nem ferros, nem farpas, nem farsas, nem forcas, nem cardos, nem dardos, nem guerras, nem choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem feras, nem ferros, nem farpas, nem farsas, nem mal. Okay.